assim pra mim, bebê. Vem comigo, vem. O nosso amor é tão lindo, é tão bom, meu amor. Segura a mão dela. Segurei minha mão, meu amor. Renato Furtado, barbearia do Nego. Diz que é natural que amores vão e vêm. Acelera tudo! 5, 4, 3, 2, 1, vai! Tom Mix, liberando o somzão pra você. Do jeito que a galera gosta, vai comigo. Não está sendo fácil, é difícil não chorar quando vejo nossas fotos no meu celular. Não é fácil apagar as lembranças. Obrigado, meu patrão Eli. Eu só penso o presidente, por favor, não. E também o Marzinho. Pessoas de qualidade, direto de Concórdia do Pará. Obrigado pelo carinho, viu? Emerson não aguentou, bebeu refrigerante. Querendo seus beijos. Só depende de você, não depende de mim. Te perdoo, porque eu te amo e não vivo. Ai, bebê! Eu te amo, eu te amo. Eu também te amo! Sejam bem-vindos ao show do DJ Tom Mix, o bruxo das apresentações. É o bruxo liberando as melhores em Santana. Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos nossos que estão dentro de mim. Alô, meus DJs, Marcelo e Marcelinho. Sara dele, a mulher do dinheiro, a Mauro. Aquele ser é a mulher que pega o dinheiro, papai. Orgulho de momento não é bom nada, só atrapalhou. A nossa história chegou ao fim. Também confesso que sinto em mim, baby, a saudade que me. Só quem sabe que ainda tem. Obrigado, meu gerente da também. O Jezinho já tá aqui comigo, alô Jean. Já tá no bagulho doido. Obrigado, Elma Santiago. Bruna Soares. Meu bem já tá aqui comigo. E aí, Moro? Chorou, pedindo de joelhos pra Deus me proteger. Não foi dessa vez, né, Jordão? Parto pro tudo ou nada, se sabe se... Aí a gente agradece todo mundo, mano. Só tenho você por mim, então não me abandona. O importante é estarmos juntos. Nosso amor é verdadeiro e forte o bastante pra suportar a distância e algum tempo longe. Não quero que vá lá me visitar naquele lugar, não importa. Toma na marcante, toma na marcante. Porque tudo acabou. A noite faz muito frio. Eu paro e lembro tudo que passou. A saudade em meu peito é demais. Um super fenômeno, DJ Biro Mix e o DJ. Tu é doido, já dá vontade de tomar uma. Faz lembrar do quanto eu era feliz. Pega logo um pacote, Jordão, bora! Tu tem coragem? Me envolve e faz te amar em sonhos e na realidade. Adoro ouvir o meu tom. Toca pra mim, esse super fenômeno que me faz chorar, me faz sorrir. O DJ Biro Mix, DJ. Você me perdeu e agora chora. Vai, vai, meu amor, chegou a hora. Eu são músicas que te fazem lembrar de alguma coisa. Esqueci. Não tem jeito. Quero mais você. Vou encontrar um novo amor. Estou cansada de sofrer. Banda Fruto da Terra. Tom Mix. E aí, meu presidente? Não quero ninguém preso, pelo amor de Deus. Eu sofri tanto sem você. Tom Não Mix. Pensei que um dia fosse te perder. Errei em machucar seu coração. Hoje sei o quanto dói a solidão. Você me perdeu, bebê. Você me perdeu e agora chora. Tô com o Marcelão hoje, viu? Vai, meu amor, chegou a hora, eu aprendi. O homem da balsa. Que vou ficar sozinha. Empresário Miguelzinho tá aqui do meu lado. Solitária, implorando seu carinho. Bora, Miguelzinho! Já te esqueci, não quero mais você. Vou encontrar um novo amor. Estou cansada de sofrer. Você está tão longe, por que você não volta? Meu amor, te peço, meu amor, te peço. Estou ficando louca, só penso em você. Meu amor, tu és, meu amor, tu és. Fala pro Tomix e vai beber. A noite, as estrelas iluminam meu quarto. Me sinto tão só. Falando com a lua, peço teu amor. Recebe sono, presidente, pelo amor de Deus. Tenha esperança, sei que estás em um paixões. Duas paixões me dividem. Um é por dinheiro, outro é por amor. O que fazer se tenho que escolher? Está tão difícil esconder, não dá, não. Eita, papai! Se escolher amor, eu vou perder o luz. Bora, Marcelinho, bora, Marcelo! Se escolher dinheiro, eu vou chorar por um tempo. Bora, Mel, e tu por conta de vocês hoje, tá? Se escolher amor, eu vou perder o luxo que outro me dá. Fala, pai, fala, vai. Agora diz pra mim como vou ficar sem te tocar. Esse é o Tom Mix, porra. Você não está. Tu tá dizendo e tu bora. Olha cada segundo com uma lágrima no olhar. Amor, sentir a pulsação do meu coração aumentar. Envolvendo você! Sarari, sarirom, sarari, sarirom, sarari, sarirom, sarari, sarirom. Eu vou dançando meu chiclete pra não perceber. Eu tô cansada desse papo chato, tão DP. Eu ligo o lance na boca pra não estressar. Eu vou zoando na balada de fazer. O nosso garçom de Milson! Galete Big Pong! Direto do sal, direto de Salinas! Ponto, menino! Bora mexer com o sentimento da galera de uma noite de amor me trouxe vontade para viver mais. Obrigado a toda a galera que vieram também lá de São Domingos do Capim. Oh, o meu amigo Lucas Martins vem comigo também. Vamos, Lucas! Eu sou cansado de sofrer. Cadê o Mel, hein? Quero dançar, sentir calor e poder só olhar o universo em torno de você. Não pode faltar mais. Brilhando em vida, sorrindo à toa, só vibrando amor e paz. Sinto a noite. Eita, presidente! Penso em você, lembro como é bom amar. Sai carregado hoje, hein? Quando você se foi, chorei. O Nilson Jussi, os moleques da Nova União, DJ Juninho, Mega Volt. Agora que voltou, sorri, sorri, sorri. Foi como no filme, tudo aconteceu. Eu te dei um beijo, depois me entreguei. Parecia um sonho. Prepara, Marcelo, que a gente vai amanhecer hoje lá em Concórdia, mano. Estava em seus braços, me apaixonei. Olha pra mim, bebê. Meu Deus, por que ela partiu sem razão? Olha aí! A distância me faz gritar seu nome. Me pego aqui chorando, pensando em você. Que saudade. O meu parceiro DJ Gaiato. É. Aurélio do Tong, ao lado do Bruxo. Alô, Gaiato! Como você está? Quando tu me deu um sorriso, eu te dou um beijo. Vai virar tua cabeça, vai perder o... A música do presidente tá com medo de amar. Tá com medo de amar, é. Tá com medo do amor, e aí? Deixa o vetro tocar. Deixa o coração depois se abrir. É hoje, Miguelzinho, que a gente vai conhecer seu Raimundo do Crau Ateu. Eu te dou um beijo. Vai virar tua cabeça, vai perder o medo. Tá com medo de amar, é. Tá com medo do amor, e aí? Tô fechado com o Marcelão. Deixa o coração depois se... O Daniel tá solto, viu? Didi, Marcos e Gaiato, tocando todas. Como se fosse na primeira vez. Tá rolando o sentimento, o movimento e o carinho que a gente fez. Didi, Marcos e Gaiato. Eita, Pedro Jordão! Todas, como para desenterrar essa cabeça de bode. Tá rolando o sentimento, o movimento. Baixinho. De quando me chamou. Fala pro Tomix. Falando baixinho. No... Tu és o quê? Eu sou seu fã. Na, na, na, na. Foi como um filme de amor. Na, na, na, na. Você me conquistou. Na, na, na, na. Foi como um filme de amor. Na, na, na, na. Só que não tem hora pra chegar em casa, levanta a mão, levanta tudo, levanta tudo, levanta tudo e vem. Toda hora eu só penso em você. O que eu sinto não tem mais explicação. Tento disfarçar pra não enlouquecer, mas eu não consigo enganar meu coração. Você me conquistou de um jeito, agora eu não consigo te esquecer. A todo momento eu penso 48 horas em você. Te amo. Sou do novo fã-clube, sou da galera do pote. Eu sou do Tapanã, novo fã-clube super pop. Aonde o H de fogo vai, eu vou atrás. Eu sou do Tapanã, da galera do pote. O mais novo fã-clube super pop. Eu sou do Tapanã, da galera do pote. O mais novo fã-clube. Furtado, mais cibernético Ronilson também. Junto comigo o Zé 3D, lá da Empório. O Zé tá na área comigo. Vai dar 4 da manhã, Daniel, tá na hora de caçar. Não quero uma canção de amor. Eu quero esquecer. Prepara que o lobo vai pra caça. Você deixou. E aí, menor? André. O homem das mil quiçá, atende, mestre. Me segue, mas só vou lembrar de você. Daqui a pouquinho tem Randre. Essa batida no peito aí, bebê. O show do Ag me faz sonhar. Não consigo controlar. Vou dançar curtindo o som do Ag de fogo, amor. DJ Alisson, Vitor Luz, primo da Manu Luz. Corações, tá todo mundo junto comigo. Aqui, te quero só. Tá endoidando tudo. Entre agora, escuta o que eu vou dizer. Faz o S, levante a mão e faz o S. Ao som da Ag de fogo. Faz o S. Super pop, pop. encontrou um grande amor, mas tá solteira aqui em Santana. Encontrei o amor, mas sozinho estou. Só não posso explicar. E o destino? Porque o destino mudou nossa felicidade. Você vai fazer agora, Pedro Jordão? O que eu faço, amor? Com o vazio que ficou sem você. De verdade, Pedro Jordão, é sempre bom estar ao seu lado, meu irmão. Me diz pra mim, baby, onde você está? Pode falar pra mim assim. O nosso amor foi mais que um sonho, mais que lembranças, uma louca paixão. Vem, diz pra mim que também me amou. Estamos juntos na alegria e na tristeza, né? Fechado de Deus. Essa aqui vai pro presidente, vai pro presidente. Sucesso. Tom Mix. Um dos DJs mais ouvido do estado do Pará. Olha pra mim assim, bebê, vai. Já sabia que não me querias. Eu sabia que era só mentira. Tanto tempo que por ti perdi. Com promessa que não se cumpria. O amor, problema. Pedro Jordão e a Vanessa. E nós dois. A mulher que manda no coração do cara. Alô, Vanessinha! Na espera de um telefonema. Imagina que estás em outro colo. A solidão de amar quem não te ama. Veneno sem antídoto. Amargura. Não terá um fim. Porque me deixou. Deixou ele? Agora eu sou o ser. Renato Furtado da Barbearia do Negro. Quem tá triste é ele, Miguelzinho. Nunca vou esquecer. Homem de emoção. Eles vão te fazer sentir emoção. Bora pra Vila Araí hoje, Marcelão! Meu amor, não consigo esquecer de você. Quando lembro do seu jeito lindo, era você a mais bela. Vai, Claudinho! O homem das fronteiras. Amor à primeira vista. Estourado. Parece que foi tudo tão intenso. Quero tanto te amar. Não vá sem dizer seu telefone. Eu preciso saber. Estou como criança perdida. Tá perdida não, bebê. Você tá comigo. Presidente já tá tomando todas desde cedo. Todo mundo não aguentou, Mazinho. Mas o presidente tá de pé, mano. Quando lembro dos momentos que passamos juntos, uma saudade aperta o peito, sem você não dá pra te esquecer. Eu fecho os olhos, eu não consigo, não consigo, só quero te amar. Estou sofrendo com a mesma. O Marcelão e o seu grande amor tá aqui do lado. Não acabou, não entendo meu amor, porque tem que ser assim. Eu tô sofrendo tanto e você longe de mim. Só mensagem. Ai, ai, ai, não aguento mais a dor que você deixou. Tô sofrendo, meu amor, sofrendo de amor. Ai, ai, ai, só quero te dizer, falar que eu te amo e não vivo sem você. Ai, ai, ai, não aguento mais a dor que você deixou. Tô sofrendo de amor, sofrendo de amor. Ai, ai, ai, só quero te dizer, falar que eu te amo e não vivo sem você. Pare, pare, pare. Pare pra escutar o que vou falar. Tudo que sinto por você. Te amo, te amo, te amo. Lembro de você em meus braços. de Concórdia, Mazinho! Supersônico tocou, totalmente digital. E diz Guilherme Tonelada, vão levantando seu astral. O supersônico tocou, totalmente digital. E diz Guilherme Tonelada. Alô, eu sou a Paula. Paula, quem é que liga? Sejam bem-vindos. DJs Léo e David, simplesmente Isabelense. Oi, prazer em te conhecer. O Negão e também o Codó. Pra toda a rapaziada. Direto de Concórdia aqui comigo. Obrigado pelo carinho de vocês, galera super bacana. Que vem curtir o Tom Mix aqui em Santana do Capim. Que moral, hein? Eu não vou te espero louca, vai, mas só se for agora. Que a gente pode relaxar. Alô, garçom, não deixa faltar uísque na mesa do Barcelão, pelo amor de Deus. Tô no braço e vem pra remexer. Mexe, remexe com chupa, Paulo e manda ver. Tô no braço e vem pra remexer. A revelação. Bruna Soares também tá junto aqui comigo. Tô no braço e vem pra remexer. Mexe, remexe com chupa, Paulo e manda ver. Tô no braço e vem pra remexer. A revelação sonora feita pra você. Já começa os seus primeiros passos. Só sentia, nossa história dependia de você aqui. Com ciborgue, o sol do futuro fez o nosso amor surgir. Pra mim. Amor da minha vida, essa distância só me faz sofrer. Tô sentindo tanta falta de você. Tô quase pirando, tô pra enlouquecer. Ó, lua lua que ilumina o meu céu e olha por você. Mas essa distância desaparece. Eu tenho dançarino, tenho dançarino. Te chamando, posso te esquecer. Vai, Renan, vai, Renan. Vou comigo e sonho, vou dançar. DJ Chico vai detonar. Eu vou me divertir, mas vou te esperar. Eita, Miguelzinho. Com a nave passante eu vou dançar. DJ Edson vai arrasar. O meu coração que só faz chorar. Meu amor, não posso esquecer. Sonho toda noite com o teu prazer. Vê se não esquece, eu amo você. Eu também te amo. Guardo aqui no peito essa paixão e posso te afirmar. És um homem amado, preciso te ter. Impossível esquecer o amor que a gente fez. Vou com o Big Son, eu vou dançar. DJ Chico vai detonar. Vou me divertir, mas vou te esperar. Tudo te garante, tudo te garante, tudo te garante, Daniela! Abraço aqui pro Ranilson, seguidor do Tumix. Obrigado pela moral, obrigado meu parceiro. Sofri demais, amor. Viver aqui sem teu amor. Você sumiu, quero te encontrar. E juntos vivemos esse grande amor. Não faz assim, eu prometo amar-te e ser só sua, amor. Volte pra mim. Sou doido, que todo mundo dá valor de curtir. Vai, bruxo! Domingos do Capim. O cara tá aqui com o Tomix. Preciso de um tempo. Obrigado pela moral, mano. Tamo junto. Eu não quero nem te perdoar. Tá todo mundo conectado aí. Não consigo acreditar, mas foi você quem quis assim. Quero você, és meu calor. Quero te ver, teu beija-flor. És minha vida, meu amor. Lançamento. Já perdi todas as formas pra me perdoar. Direto da China pra mão do Renan. Contei as horas, como faz falta. Será que me esqueceu? A culpada fui eu, da sua partida. Eu já nem sei o que fazer pra você voltar. Eu já perdi todas as formas pra me perdoar. Tá doendo, meu amor, tá doendo. Tá doendo o coração. tão sede. Que a galera dá maior valor de curtir o Tumix e toca pra você assim, ó. Eu te falei pra não se entregar, não quero ver você se machucar, procurando amor onde não há. Segura, Claudinho! O meu amor não quer te ver tão só, procure observar ao seu redor, que ao teu lado eu estou. Ele que vai estar no show do Nandinho Pressão em Pixuna. Entendo que é difícil acreditar. Vai ser dia 7 lá em Pixuna, né, Jordão? Mas eu te digo. Se seu Daniel chegar na portaria aí, Daniel. Precisa de um caminho pra seguir. Sejam bem-vindos ao show do DJ Tom Mix. Vou te encontrar, meu super. Chega na portaria com o Seguetinha da mídia, urgente. Ao som do campeão. Com DJ Hildon e DJ Denilson. Na tenda eletrônica, eles vão te envolver. É longe de você, delícia. Longe de você, te juro, não consigo. Só mais uma chance, vai. Outro amor clareou, hein? Que me faça esquecer nós dois. O Ronda do Amor. Eu vá, te vejo em tudo. E aí, Miguelzinho? Bora pra São Raimundo do Crabateu. Você me enlouquece e me deixa confuso. Pede mais uma chance, pede mais uma chance, pede! Só mais uma chance, vai. Outro amor não há que me faça esquecer nós dois. Junto comigo, aí Edmilson. Ele, Alana, Alana, Alana, Alana. Lembrar daquele amor que te dei, hoje eu guardo. Já esqueceu do que te falei? Dói muito? Como dói? Você me deixou só outra vez e não teve dó. Pessoal do Daniel, controlar a saída e entrada dos veículos aqui pelo lado. Quero te dizer como estou, não dá. Revistar os veículos, né, Marcelão? Carrego comigo essa dor. Revistar os veículos, Daniel. Me deixou, seu nome em meu peito guardei como uma... O Zé 3D e a galera da Empório tá junto comigo. Tom Mix. Aí, meu irmão. Jordão, nunca mais te deixar livre, amor. É, bora Marcelo, bora Marcelinho. Tom Mix. Fala assim pro Tom Mix, fala.